Conheça o mais novo trabalho musical do Padre Reginaldo Manzotti. Acaba de ser lançado CD e DVD Paz e Luz, gravado dentro de um dos principais monumentos religiosos do Rio de Janeiro, a Igreja de Nossa Senhora da Candelária. O novo CD e DVD do Padre Reginaldo Manzotti contou com as participações muito especiais de artistas como Thiaguinho, Fernando e Sorocaba, Taeme e Thiago, a cantora Joana e as integrantes do grupo musical católico Cantores de Deus, Andréa Zanardi e Carla Fioravante. Ouve a nossa prece. Adquira o CD e o DVD Paz e Luz separadamente ou aproveite o preço promocional do kit contendo os dois. Ligue agora, 41 3221-6050 ou acesse www.padrereginaldomanzotti.org/loja. Nos caminhos de Jesus. Filhas, nessa hora da misericórdia, eu já começo embalado nesse clima de virada. Daqui a poucas horas, na verdade, vai começar a contagem regressiva, muitas promessas, ainda mais depois de uns gole, todo mundo abraça todo mundo e parece que tudo está resolvido, né? E a gente sabe que não é bem assim. Então eu quero dizer que os frutos desse terço que nós acabamos de rezar possa ser de fato de uma mudança de vida. É verdade. Às vezes eu vejo assim certas cenas que me marcam muito. Chega na época de festa. Não, claro que tem que festar, gente. Deus o livre se a vida fosse só coisa séria. Tem que estar alegre, a alegria é importante. Mas tem que ser sincero, não é não? Como que você vai abraçar uma pessoa que você não se dá bem, que você briga, se você puder, você, em vez de dar um abraço, quebra o pescoço da pessoa e vai dizer feliz ano novo, eu te amo, nossa. Complicado. Só Jesus misericordioso mesmo para mudar os corações, eu acredito. Por isso, obrigado você, querido filho, filha, que rezou comigo ao vivo o Terço da Misericórdia, quem continua ligando, colocando como intenção para a virada do ano. Escute o que foi deixado na plataforma. Eu me chamo Regiane, sou aqui de Colombo, e queria dar um testemunho que há 2 anos atrás eu estava tentando engravidar e não conseguia. Segundo o meu médico, ele falou que eu teria que fazer tratamento para engravidar. Eu preferi, então, deixar na mão de Deus e sempre pedia, em novena e novena, que se fosse para ser mãe, que Deus me desse essa graça. Então hoje, ai, tô nervosa. Hoje eu tô ligando porque é dia 17 de dezembro e eu tô com meu filho nos braços e ele tá fazendo 1 ano. Então eu agradeço a Deus por tudo de bom que Ele tem dado na minha vida. Meu filho é minha alegria e a coisa mais maravilhosa que Deus podia ter me dado. Obrigada. Obrigada, Padre, por sempre estar na nossa vida. Tchau. Amém, querida. Um abraço ao povo de Colombo. Que coisa mais linda. Obrigado, viu, filha? Edificante demais o seu testemunho. Bíblia aberta. Antes de eu terminar, último dia. Amanhã, quando eu falar de novo isso, já é ano novo. Bíblia aberta, cartilha de oração. Deus, fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, Deus. Fala comigo, quero ouvir tua voz. Fala comigo, Deus. Fala conosco. João 1, de 1 a 18. No princípio era o Verbo. O Verbo estava junto de Deus. O Verbo era Deus. Ele estava no princípio junto de Deus, tudo foi feito por Ele, sem Ele nada foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a conheceram. Houve um homem enviado por Deus que se chamava João. Ele veio para dar testemunho da luz. O Verbo era a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Estava no mundo, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você percebe no texto de hoje de João, capítulo 1, que nós chamamos de prólogo, início do Evangelho, como fala de luz, como ressalta Jesus como luz. Mas não esqueça do oposto, como o mundo resistiu a mensagem de Jesus. Como Jesus tentou nos iluminar, o menino Jesus, o pão panis angélicos. Sabe o que quer dizer isso? Em latim. Você ouviu muitas vezes essa música aqui, né? Pão do céu, panis angélicos, pão dos anjos. Filhos queridos, Deus nos deu um presente. A luz que dissipa todo mal entendido, toda malícia. E que tal hoje, as vésperas, vésperas de ano novo, o que você vai pedir para esse pão dos anjos? Filhos queridos, eu queria que nesse momento Jesus abençoasse todas as rádios irmãs. É sério. Todas as rádios, todos os diretores, funcionários. Eu quero nesse último dia do ano agradecer cada emissora, viu? Eu sei que nós somos bastante insistentes, o Geiso, toda a equipe. Eu quero agradecer a cada ouvinte que me deixou entrar na sua casa nesse horário da misericórdia. Muito obrigado, viu? Se eu pudesse, eu gostaria de dar um abraço pessoal, mas mesmo pelas ondas do rádio, um abraço carinhoso. Eu quero agradecer de todo o coração todos os que colaboraram em oração, intercessores. É muito sério. Quando eu falo intercessores comigo, é porque naquela hora eu estou precisando. Obrigado a você que colaborou na Associação Evangelizar é Preciso. Obrigado a você que divulgou. Jesus, obrigado. Jesus misericordioso, obrigado pelo ano que passou. Obrigado, Jesus. Obrigado por tantas conquistas e mesmo nas dificuldades, a tua presença me ajudou muito. Obrigado, Jesus. Obrigado pelo ano que passou. Obrigado, Jesus. Eu só tenho a dizer isso. Obrigado pela luz que nos ilumina. Jesus é luz. Obrigado pela vida. Obrigado, Jesus. De viver. Pela obra evangelizar. Todos, pai e amigo, nós queremos merecer. Obrigado, viu? É o que eu quero dizer a todos vocês. Alegria, fazendo saúde, poesia aos corações. Deus os abençoe. Deus os proteja. Deus os guarde. E que o Príncipe da Paz esteja com todos vocês. Abençoai, Senhor, os alimentos que serão consumidos de hoje para amanhã, abençoai e que a paz reine, viu? Que a paz seja motivo de alegria. Se alegre mesmo. Reúna a família, dê abraços. Viva intensamente esse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Abençoe a água, Senhor. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso. Até amanhã, ano novo.